aí, vou mandando a musiquinha aí para Maiara e Maraísa aí no bairro dos Milagres. Para vocês, viu, amigas? Não se vá. Eu já não posso suportar essa minha vida de amargura. Não se vá. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não. Você brincou com o meu, não se brinca com amor. E você brincou com o meu. E eu já sabia que você não me queria, mas insisti só pra ver você mudar. Não houve jeito pra você entrar na linha. E eu resolvi a outro amor ir procurar. Agora eu sou feliz e vivo bem com um novo amor. E pra meu coração eu sinto que você morreu. Pois lembre do conselho que eu lhe dei, minha querida. Não se brinca com amor, e você brincou com o meu. Não se brinca com amor, e você brincou com o meu. eu já sabia que você não me queria. Mas insisti só pra ver você mudar. Não houve jeito pra você entrar na linha. E eu resolvi a outro amor ir procurar. Agora eu sou feliz e vivo bem com um novo amor. E pra meu coração eu sinto que você morreu. Pois lembre do conselho que eu lhe dei, minha querida. Não se brinca com amor, e você brincou com meu. Não se brinca com amor, e você brincou com meu. Sim, não sei se morto nesse mundo estou. Se vivo, sinto que viver não sei. Parei no tempo, no momento, me perdi talvez. Ser, não ser, eis a questão do meu viver. Pois ter somente esse corpo teu, sem ter tua mente, é ter um mundo. É isso aí, gente querida. Agora chegamos sim às 14h, terminando a hora do brega, a hora do fuá. Muito obrigado. Agradecemos os nossos patrocinadores do nosso programa e também agradecemos os nossos ouvintes, né? Obrigado a vocês, viu? Ouvintes da Vale do Acaí, da Hora do Brega, da Hora do Fuá. Nós vamos ter um programa muito bom agora, a segunda edição desse programa, que é a Bodega do Maguila. Escute só esse programa, mas é gostoso se ouvir. Hoje teremos, após a Bodega do Maguila, teremos então o Paradão Sertanejo do final de semana, o Clube do Rei. Também teremos a Central da Biografia trazendo Mastruz com Leite, um especial de Mastruz com Leite. E segue a programação deste sábado, Dia Internacional do Homem, e amanhã domingo, então, para os homens, especialmente hoje é o Dia Internacional do Homem, não? Tem o Dia Internacional da Mulher, tem também do Homem. Né? E nem feminismo e nem machismo, mas vamos considerar todos nós somos iguais, né? E temos que lutar por isso, a igualdade, né? Assim, dos valores. Em valor, o homem tem seu valor, a mulher tem seu valor, um valor igual, valor. Homem nota 10, mulher nota 10, né? Importante a gente fazer com que sejamos honrados e honradas, isso é que é importante para nós, né? E diante de Deus. Então, um abraço para todos, bom final de semana. A rádio que traz mais um grande sucesso. Vale do Acaí. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Bodega. Bodega. Bodega. Do Maguila. Do Maguila. Do Maguila. Do Maguila. Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila. Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila. É chato, né? Ter que passar uma semana longe da nossa reluzente audiência, mas o importante é que estamos de volta, batendo ponto aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil e de Cabo Verde também. A você que me ouve pela primeira vez, a você que me escuta de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje. Hoje tem mais uma edição do Love's in the Air e as mensagens do povo desesperado em encontrar um novo amor. Vamos falar também do cara que foi

carro não está legal e você não sabe onde fazer a manutenção? Sua preocupação acabou. A equipe Carlube, higienização e manutenção no ar-condicionado do seu carro. Na Carlube, você também faz a troca de óleo e lubrificante com as melhores marcas do Brasil. Tá esperando o quê? Estamos na PE-197, ao lado do Lava Jato no Grau, na entrada de Poção. Entre em contato pelo fone 87991385055. Equipe Carlube, quem ama, cuida. AKIFM, a super rádio de Poção. A rádio da família Poção vence. Mantenha-se sempre atento à sua saúde bucal e de sua família. Sempre que precisar, consulte a MD Consultório Odontológico. Atendimento todos os dias com hora marcada. A MD Consultório Odontológico fica na rua Teodoro Alves de Carvalho. Telefone 99129-3633, no centro da cidade. MD Consultório Odontológico. Doutor Marcelo e doutora Débora. Esquinão da Economia. No Esquinão da Economia, você encontra tudo em um só lugar. Lanches, padaria, bebidas, gás e água mineral. Não perca tempo, venha para o Esquinão da Economia e seja bem atendido. Venha e confira nossas promoções diárias na lanchonete. Matar a fome nunca foi tão fácil. Lanchonete e padaria, com uma variedade de opções para todos os gostos. Além disso, temos bebidas geladas à sua escolha. Não deixe de conferir nossa seleção de refrigerantes, água mineral e muito mais. Fale conosco pelo WhatsApp 87 99138 8324, 87 99142 7918, na Rua do Prado e em nossa filial na Rua Maria Andrade, próximo à farmácia Nossa Senhora das Dores. Quer deixar sua casa novinha? No Grau? Então vem pra Casa Nova Importados. Tem tudo que você precisa com a qualidade que você merece e o preço que cabe no seu bolso. Na Casa Nova Importados você vai encontrar uma gigantesca variedade em utilidades para o lar e escritórios, objetos decorativos, plásticos, louças, vidros, brinquedos, artigos para presentes, tudo o que você imaginar para decoração e muito mais. Vem para Casa Nova Importados, Rua Duque de Caxias, número 72, em frente à Caixa Econômica, no centro de Pesqueira. Válido AKI FM, 104,9 MHz. Empório Noemi, um novo conceito em mercado. 2 anos com você e sempre com as melhores promoções da cidade. O Empório Noemir está completo de tudo para a sua feira. Compre aqui, que de tudo tem em ótimo espaço, trazendo muito mais facilidade para a nossa clientela. Compre aqui você também. Comprou e ganhou um vale-compras de R$200. Empório Noemir, um novo conceito em mercado. Se você quer ouvir a melhor, ouça. Vale do Acaí FM 104,9. O pior programa do rádio está de volta. Muito bem, de volta com a Bodega do Maguila para 23 estados e também para Cabo Verde. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, tá, pessoal? Não esqueça, você pode participar do nosso programa pelo nosso Bodega Zap, que é este aqui. DDD 89 99992 7022. Exatamente, lembrando que no meio do programa tem a palavra-chave premiada. Se você ouviu ou ainda não ouviu, ouça, anote e você vai concorrer a um Pix de R$50, beleza? Mas enfim, eu prometi e vou falar dessa história, que é um tanto grotesca. Porque veja bem, o cara, um cidadão de bem, pai de família, foi demitido da empresa onde trabalhava, uma fábrica de refrigerantes, porque vazou uma foto dele com o refrigerante da concorrente. Olha só que... eu não acho o termo certo para isso, mas enfim, vamos descrever aqui a história. Basicamente, aconteceu assim: o cara trabalhava em Rondônia, numa fábrica de refrigerantes, né? Ele operava a máquina que coloca os rótulos nas garrafas. E aí, um belo dia, o filhinho desse operário completa 2 anos, né? E aí, para não deixar a data passar em branco, a tia do menininho resolve montar uma festinha, né? Só que aí, ela comprou na hora o refrigerante da empresa concorrente a que o rapaz trabalhava, a que o pai do menininho trabalhava. E aí, como cavalo dado não se olha os dentes, né? Porque quem bancou tudo foi a tia. E aí, ninguém tava pensando nisso, ah, porque comprou um refrigerante errado e não sei o quê. Todo mundo aproveitou a festa como tem que ser, porque festa de aniversário não é lugar pra tristeza, né? E aí,

passo na TV, só tá eu na internet. Agora eu tenho Facebook, Twitter, site, Orkut, YouTube e o Facebook. Pega o meu tweet aí, que é pra gente tuiutear. Pega o meu Orkut aí, que é pra gente orkutear. Pega o Facebook aí, pra gente facebookear. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. Rádio Vale do Acaí, 104,9. É o máximo. Máximo em rádio. Vale do Acaí, FM. Hora certa. 3:05. Saúde em primeiro lugar. Disso você já sabe. A Drogaria São Luís, a farmácia da sua confiança, aniversaria e traz novidades, com medicamentos dos melhores laboratórios do país e a orientação do farmacêutico Dr. Júnior Farias. Toda uma equipe, todo dia e o dia todo à disposição. Poção e região sempre merece nosso carinho, melhor preço e atenção. 25 anos fazendo de tudo pela saúde da nossa população. Drogaria São Luís agradece a prefeitura e a confiança de Poção e região. Fone WhatsApp 9161-7294. O tempo friozinho chegou, mas com ele chegam também diversas doenças. E aí, ataca a rinite, a sinusite, o nariz entope, você não dorme bem, a cabeça fica doendo, o desânimo bate. Já observou que tem pessoas que não adoecem e não têm esses problemas? Elas não adoecem porque as defesas do organismo expulsam as doenças rapidamente. Amigo, use o Vitamel diariamente. Ele vai te deixar forte, livre desses problemas, da anemia, das dores nas pernas, dores no corpo, com cabelos e unhas fortes. Vitamel combate o envelhecimento precoce e te deixa forte e saudável. Não é propaganda enganosa. Use Vitamel e comprove. Vitamel é sua família protegida. Se você está precisando de exame de vista, a Ótica Cristal aqui em Poção anuncia exame de vista, com vendas de óculos com preços de promoção. Venha fazer exame de vista e ganhe muito mais na concorrência. Ótica Cristal, a certeza de uma boa visão. Vale do Acaí FM, 104,9 MHz. É a melhor da cidade. Com produtos de panificação de qualidade, uma lanchonete com delícias para você. Conte com um bom atendimento e boa qualidade dos nossos produtos. É a Panificadora Frei Henrique, o bom pão nosso de cada dia. Se você está sofrendo com dores direto nas costas, joelho, nas pernas, lombar, é hora de conhecer a pomada Relique. Essa pomada resolve todas as suas dores. Ela age eliminando a inflamação. Chega de sentir dor. A pomada Relique penetra na pele e age direto na raiz do problema, eliminando toda a sua dor. Se você tem artrite, artrose, bico de papagaio, reumatismo, até dor de cabeça, a pomada Relique resolve. Ela é a inimiga das dores. E para você que ainda não acredita na pomada Relique, compre, use e se não tiver resultado, nós devolvemos o seu dinheiro. Mas se você está usando a pomada Relique e está sem dores, mande agora o seu depoimento no WhatsApp 819-9462-9808 e conte pra gente como a pomada Relique transformou a sua vida. Ela age eliminando a inflamação. Mas atenção, se algum vendedor passar na sua porta oferecendo pomada Relique, não compre, é falsa. A pomada Relique você só encontra nas farmácias. Nas receitas com a Ultra Gás Poção. O gás azul faz toda a diferença na hora de cozinhar. Não mancha as panelas e a economia é comprovada. A Ultra Gás oferece suporte imediato e satisfação garantida. Peça seu gás agora. Disque Ultra Gás Poção no fixo 3834-1031 ou 99129-2244. Ultra Gás Poção, mais um serviço do Grupo Cruzeiro. Essa marca faz a diferença. 104,9 MHz. É a rádio da família Poçãoense, Vale do Acaí FM. Você vai fazer a feira mais completa. Poção tem supermercado Campos, tudo em um só lugar. Do inverno ao verão, aqui tem o maior sortimento e os preços melhores da cidade. Campos Supermercado, é na Praça Central, no coração de Poção. Você bota tudo no carrinho e a conta cabe no seu bolso. Você vem pro supermercado Campos e o Campos faz a entrega em sua casa. Não adianta procurar, você já está na Vale do Acaí, 104,9. No ar. Mais um programa de sucesso. Começa agora o Parada Sertaneja com o locutor de rodeio Edgar de Souza. Família sertaneja, alô ouvinte querido, negão chegou, é o Parada Sertaneja, terceira semana, mês de julho, a empreitada começa mais uma vez, vambora conduzir esse programa, uma hora com o melhor do modão sertanejo, no clima do rodeio, do jeito que a galera gosta, do jeito que a galera do chapéu grande, da bota do cano comprido admira, então vamos lá, o programa bruto começa! A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja.